Decolou ou não decolou, meu povo? Se é sucesso, a gente toca. Rony, meu patrão. Já já toca a sua, viu? Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de quem sofre por alguém que não tem coração, cê acha? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação? Cê tem razão. Te esquecer tá escrito nesse orixá do que eu quero agir. Se eu pudesse eu lavava você na minha vida. Amor não sai com água. Te esquecer. Já levantou? Só um descanso. Que eu não superei. Se eu pudesse eu lavava você da minha vida. Mas amor não sai com água. Quinha, quinha, quinha. Pesado. Frango favorito é o meu. É o meu favorito também. Cê acha que eu tenho cara de que alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação? Cê tem razão. Te esquecer tá escrito nesse orixá do que eu. Se eu pudesse eu lavava você na minha vida. MG, MG. Eu tenho medo de vocês, medo, medo. Richado que eu não superei. Se eu pudesse, aê. Você na minha vida, mas amor não sai com água. Não sai com água. Olha para a Xuxa. Não sai com água, não sai com água. Não sai com água. Vai ali. Decolou, decolou.